3601 decolado aos 05, chame o controle, em 120 decimal 8. 208, obrigado, até 3601, bom dia. Aumente. Salvador, bom dia, até 3601, está cruzando 2000 pés agora, saída da El, Leda, sua escuta. Bom dia, até 3601, contato radar na decolagem, isso vai manter a nível de voo 360, saída da El. Gente, 360, até 3601, poderia voar direto Leda? Autorizado, presente direto Leda, 3601. Direto Leda, até 3601. Mike, que você é bravo, informa o tempo do jeito do motor e marchamento. Muito obrigado e um bom dia. Gente, Mike, que você é bravo, bom dia. 01, sua restrita ao nível de voo 300, chame Recife 1251 ao TR1 33.25. Restrita ao 300-251-3325, bom dia, obrigado, 3601. Bom dia. Salvador, Ocean Air 6251, sente da Eco. Ocean Air 6251, aguarde um instante, é cópia, Guarulhos. Gentileza, quando puder, então, coordenar o 380 Guarulhos. Obrigado. Gente, 380, será coordenado, só um instante. dia, é o TAM, Mike X-Ray Bravo. TAM, Mike X-Ray Bravo, bom dia, prossiga. É o TAM, Mike X-Ray Bravo, aqui na, no pátio 3, solicitando autorização para reboque até o FIG de número 9. Tá autorizado, TAM, Mike X-Ray Bravo, chame para ingressar no pátio principal. Ok, chamando para ingresso no pátio principal. Salvador, Chalé 62, Tecono. Chalé 6251, tá pronto pra cópia? Ok, está autorizado Guarulhos, o nível 380, prossegue pela Zulu 16 até Belo Horizonte, após BH Trive e após Trive direto Poços de Caldas. A decolagem é da 10, curva à direita, subida da El, após da El Leda e após Leda Bridge. O controle 120 decimal 8. O transponder é o 5545, o Chané 6251. Sim, autorizado Guarulhos 380. Santos Zulu 16, prova São Zulu 13, direto posto. Decola da 10, direito da El, Leda Play 308, 5545, pronto para puxar a jornada 111, o Chané 6251. Ok, está correto. Cotejamento está autorizado. O pushback e acionamento, chame táxi. Chané 6251. Chamarão. Oceaner 6251, acionado pronto para o táxi. PAB de 66, com 4 horas e 13 minutos de autonomia, Alterna Galeão. Ciente, tá ali o táxi pelo pátio Índia, chame no ponto de espera da 10, Oceaner 6251. Pátio Índia, chama no ponto de espera da 10, Oceaner 6251. Salvador, eu sou a Mike Febravo, pedindo autorização para ingressar no tráfego no pátio principal até o fim de número 9. Autorizado, Mike XA Bravo. Ok. Então, Salvador, a Chanel 6251 no próximo ponto de espera da 10, pronto. E o 6251 Oceaner está autorizado a decolagem da 10, venta é 030 graus, 02 nós. Livre a linha de decolagem no 0, Oceaner 6251. 6251 decolado aos 30, chame o controle em 120 decimal 8. 1208, obrigado, senhor. Bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia. Oxané 6251. Bom dia, Oxané 6251, contato radar, sua para a de voo 380, direto da El. Direto da El, presente, Oxané 6251, subindo para o 380.